para sempre onde quer que eu vá. Só um pensamento em qualquer lugar. Só penso em você, em querer te encontrar. Só penso em você, em querer te encontrar. Lembro daquele beijo que você me deu, que até hoje está gravado em mim. E quando a noite vem, fico louco pra dormir, só pra ter você nos meus sonhos, me falando coisas de amor. Sinto que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor. Eu faria tudo pra não te perder assim. Mas o dia vem e deixo você ir. Eu faria tudo pra não te perder assim. Mas o dia daquele beijo que você me deu, que até hoje está gravado em mim. E quando a noite vem, fico louco pra dormir, só pra ter você nos meus sonhos, e falando coisas de amor. Oh, oh. Que me perco no tempo, debaixo do meu cobertor. E eu faria tudo pra não te perder assim. Mas o dia vem e deixo você ir. Eu faria tudo pra não te perder assim. Mas o dia vem e deixo você faria tudo pra não te assim. Mas o dia vem, eu deixo você ir. Eu faria tudo pra não te perder. Assim, mas o dia.